Isso é nela pegada. Atualizei de novo, bebê. Por aí, mais uma mentira de mim. Eu tô andando por aí, feito um louco atrás de ti. Mas tu não mostra as conversas no privado, me chamando pro teu quarto pra gente fazer amor. Mas tu não mostra nossos vídeos arquivados, nosso corpo suado debaixo do cobertor. Então para de falar de mim. Então para de falar de mim. Então para de falar de mim. Então para de falar de mim. É só um printzinho pra tua casa cair. É só um printzinho pra tua casa cair. É só um printzinho pra tua casa cair. É só um printzinho pra tua casa cair. Segura meu parceiro Júnior Santiago e a galera de São Paulo. Espalhando por aí, mais uma mentira de mim. Eu tô andando por aí, feito louco atrás de ti. Mas tu não mostra as conversas no privado, me chamando pro teu quarto pra gente fazer amor. Mas tu não mostra nossos vídeos arquivados, nosso corpo suado debaixo do cobertor. Então para de falar de mim. Então para de falar de mim. Então para de falar de mim. Então para de falar de mim. É só um printzinho pra tua casa cair. É só um printzinho pra tua casa cair. É só um printzinho pra tua casa cair. É só um printzinho pra tua casa cair. A S Barbearia, a melhor da região. Isso é não na pegada, meu pai.